coração perdido, afastado de bem. Caminhos de reis, imagem a adorar. Incenso queimado, filhos a sacrificar. Mas a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, o juízo chegou. Ouçam o clamor, arrepender é preciso. Voltem ao Senhor, Ele é o nosso abrigo. Na dor e na luta, és nosso Redentor. Na mão dos ciros, Acais foi ferido. Buscou outras forças, seu coração perdido. Os deuses de Damasco, sua ruína trazem. A verdadeira ajuda em ti só se baseiam. Mas a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, o juízo chegou. Ouçam o clamor, arrepender é preciso. Voltem ao Senhor, Ele é o nosso abrigo. Na dor e na luta, és nosso Redentor. E quando a batalha parecer perdida, lembremos da graça que nos foi dada. O Senhor é fiel, nunca nos abandona. Em meio à dor, Ele é nossa coroa. Nosso clamor na dor e na luta, és nosso Redentor. Vinde, ó povo, voltem a adorar na casa do Senhor. Vamos nos humilhar. Deus de nossos pais, ouvi o nosso clamor na dor e na luta, és nosso Redentor. Deixemos desviar em ti, Senhor. Sempre vamos confiar, Rei dos Reis, nosso eterno abrigo. Com corações puros, em ti seguimos.